Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. 3, 2, 1 e gravando! Pergunta! Onde é que nós estamos? Nós estamos hoje mais uma vez aqui planeta Terra. Não. Não? Planeta Terra não? Eu ouço um chute. Sinceramente, eu imaginava até o momento. Está vendo? Até o presente momento que eu estava no planeta Terra, mas... Cara, ele está desconcentrado mesmo, porque estamos hoje na companhia do... Do conhecido FC. É, do finado FC, que agora estamos na casa dele. Acabou de vencer uma dengue, os resquícios da dengue da chama através de seus pulmões? Com certeza. Uma dengue regionáutica, porque só isso pra derrubar um regional? É. Enfim, pergunta. O que vocês preferem? Força, velocidade ou defesa? Depende, cara. Vixe. Eu acho que a pergunta é a força, velocidade ou inteligência. É, inteligência e defesa é. Porque não, a força influencia na defesa. É. É. Esses são os três atributos. Mas você se defende. Mas é aquele conceito do Sr. Miyagi. A melhor forma de evitar um golpe é não estando lá. Como? É. É, você. Isso aí dependeria do quê? Da velocidade. Se o cara não te acerta, o golpe é a melhor defesa. É tu não ser acertado. Então velocidade. É. Então... Eu escolho velocidade por causa disso, mas não sei vocês. E aí? É, nem sempre, né, cara? Porque às vezes. E se outro cara também tiver a mesma velocidade que você? Vai ser pau a pau. É, então. Mesmo você sendo forte, ia perder. É aquela velha escolha. Que Pokémon você quer no começo? É. Força, velocidade ou. Ou inteligência? É basicamente a mesma escolha. Mas eu prefiro ficar com inteligência. Porque ela é indefensável. Cara. Ela é o quê? Tem. Desconto de atributos. Tem sim, porque você precisa de tempo pra pensar. Não. E se o cara atacar com tudo, não, você não tem tempo pra pensar. Beleza. Pra raciocinar direito, pra coordenar as ações. Mas o dano é completo. É, se pegar. Se pegar, vai pegar. Porque não tem chance de acerto ou não. Cara, basta acertar. Entendeu? É uma questão muito complicada e vamos logo começar este programa. Está agora funcionando todos os domingos a partir das 10 horas da manhã com serviço de bar e restaurante. Com muito som ao vivo e contando com a presença de Frank Mar e da banda Tropicaliente. Tropicaliente. Além disso, por apenas R$5 você pode ter acesso livre à piscina. Então o que você está fazendo? Venha curtir esse final de semana conosco. ABB, uma nova opção de lazer em Itacoatiara. Estamos começando agora mais uma edição de regional. Com essa animação maravilhosa. Essa animação. Yeah. Estamos desconcentrados porque estamos jogando um joguinho. É, inclusive o som de fundo desse. É, aqui. Hoje nosso som de fundo é patrocinado pela SNK. SNK. É isso aí. Eu já sinto o processo chegando. Foi mal Capcom, mas a gente não joga só você. É. Enfim, o programa de hoje é... Sobre o jornal, aquele nossa edição jornalística. Ei, vamos fazer uma promoção? Não. Quem aí, regional, que estiver ouvindo e falar qual é o jogo que a gente tá jogando, exatamente qual é o jogo que a gente tá jogando aqui, qual é esse sonzinho, da onde é esse sonzinho, vai ganhar um brinde. É uma boa. Agora vamos lá, vamos começar o Jornal dos Regionais. Como é que é o nome desse jornal? Jornal Regional? Que tal? É o Rejornal. Rejornal! Solta a vinheta! E aí, como foi o mês de fevereiro? Vamos resumir fevereiro, que Que... O mês de fevereiro foi rápido. Foi rápido? É, porque tem menos dias que os outros meses. Sério? Não. E você sabe por que o mês de fevereiro tem menos dias que os outros meses? Ah, racismo? Não. Ah. Quando os imperadores Júlio, Augusto César e Júlio César, eles, no tempo deles lá, eles resolveram alterar o calendário. Primeiro foi, se eu não me engano, primeiro foi Júlio César, que colocou um dia a mais no seu mês. Julho tem 31 dias, ele colocou um dia a mais no seu mês e de onde ele tirou? Fevereiro. Depois veio Augusto César, ficou com inveja e fez o mês de agosto e botou 31. Agosto? Aí, cara, aí ficou agosto. Menos um pra fevereiro. Fevereiro só se ferra na história. Então, por quê, cara? Então, foi a, então foi o agosto do cara, né? Meu pâncreas sangra com sua piada. Então, fevereiro tem carnaval. E o que mais aconteceu em fevereiro que foi relevante? Relevante? Como assim? Que vocês lembram, assim, algo importante? Eu me lascando no TRE. É, algo assim. A galera desesperada achando que ia acabar o cadastro biométrico. É isso aí. Todo mundo ficando na fila desde 2 horas da madrugada. Sabe o que foi relevante em fevereiro? E adiaram o negócio! Ah, foi tão feliz que... E é engraçado que depois que adiou, as pessoas sumiram. É. E depois... Aí vieram aparecer só depois que já tava acabando de novo. Aí foi mais outra destruição. É o brasileiro. Brasileiro. É, ele gosta de lutar. Brasil. Brasil quem, é isso. Quem não foge a luta. E quando a luta é pouca, ele não vai. Enfim. Quem foi esse que apertou o estágio pra ver o movimento do jogo? É... Adivinha aqui. Fraco. É. Olha, enfim. Essas músicas já vem cagaram já o. É, com certeza, não. A da tela de seleção. Dá um bom regional, tá, você vai ver. É, eu vou fazer umas edições. E outra, tem que falar exatamente o jogo, não basta falar qual é a franquia. É. Ah, é verdade. Tem que falar qual é o jogo. É. Isso é interessante. Tá, enfim. Continuando. Vamos, já que estamos em março, esse programa, porque a gente tocou em fevereiro, porque. Fevereiro a gente falou na rádio, mas a gente não falou no podcast, então. Hã? É, porque a gente não gravou o programa de fevereiro, infelizmente. Ah, sim, foi. Ah, sim. Não foi gravado. Então, pra finalizar mês de fevereiro, olha a notícia que eu tenho aqui de mês de fevereiro. A última bizarra do mês de fevereiro, olha só. Dupla presa fazendo sexo com vacas nos Estados Unidos. É. Isso é bizarro. O quê? É. Isso é. Acho que não tem muito o que comentar disso aí. Né? É. Tá dizendo, é não, muito explicativo. Mas tu sabe o que é bizarro? Só uma pergunta resta no ar. Ah. Era free boy? Essa é boa. Essa é boa. Não, não. Sabe onde foi a festinha? Ah. Nova York. O quê? Nova York. Tipo, eu imaginava isso no Texas, mas em Nova York? Tipo aqueles caras, tipo Daryl, sabe? Tinha que ser americano. Tipo os caras do Wisconsin, Sudeste. O pessoal mesmo do interior. Olha só, nossa. A polícia foi flagrada. Olha só, a polícia de Nova York, a dupla foi flagrada. Fazendo sexo com vacas. Tá, mas olha só. Ó, vamos ver. O detalhe é que um deles gravava toda a ação. Ação. Tipo, um fica lá no PVP e o outro fica lá. Tipo, bora, popô. Tipo, é. É uma coisa estranha, né, gente? Ah, não. É comum. Pra ti é comum, então. Uma coisa estranha. É uma coisa terrível. Japonês tem outro nível com essas coisas. Os caras sempre inventam alguma outra forma de zoar o negócio. A parada não pode ser só um homem e mulher. Tem que meter uma gambiarra no meio. Não é à toa que de vez em quando aparece um cara aí casando com a sua cabra. Família todos juntos, porque eu tenho um negócio pra falar. Mas isso aí... Não foi só uma vez que aconteceu. Cara, eu acho que o número de zoofílicos nesse mundo deve ser muito grande. Cara, e assim terminamos fevereiro. Com essa notícia. Com essa notícia maravilhosa. Ah, teve carnaval, então não é tão diferente. Que delícia. Não é tão diferente, tá. Agora vamos lá. Olha, o mês de março, curiosamente, não teve muitas notícias bizarras até vamos dizer assim, metade do mês. Foi até que normal. Teve acidentes, teve deslizamento. Mas aí a partir do dia 13... Normal não. Normais ou menos. É. Nunca é normal. Nunca. Mas olha só essa aqui, ó. Photoshop deixa a loja na pior. Que? Como? Os responsáveis pelo site da loja norte-americana Target... Não vai propaganda. Loja norte-americana é qualquer uma lá. É. Foram um pouco longe ao retocar fotos de suas modelos e fizeram uma seção de roupas de banho, uma galeria de imagens bizarras. Em 2 anúncios é possível observar as modelos com uma lacuna entre as coxas. Esse equívoco já seria curioso por estar em 2 imagens diferentes e não em uma. Tipo... eles editaram tanto no Photoshop que esqueceram que o bom senso existe. É, que é... Que... Quer dizer que eles mexeram na imagem da pessoa até que não ficou... É, tipo, sabe quando posta aquela foto no cara com um músculo maceta e a parede lá atrás dele toda pronta, toda torta? É isso aí. É exatamente isso. Só que não foi uma pessoa, um Zé Cueca. É, foi... Foi uma empresa. É. Isso é horrível. Por isso, contratando qualquer um pra fazer Photoshop. É isso aí. Ainda mais uma empresa de moda, né? E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Será que a Victoria's Secret vai fazer alguma parada assim alguma vez? Então, será que o Secret da Victoria é Photoshop? Ah, meu Deus, meu Deus. Tem o Secret aí, eu acho que é Photoshop. É, tá feio, feio. Que broxa, mano. Oh, God. Justin Bieber, o educador. O quê? A parada do Justin Bieber mexeu muito com a galera. Não, só que olha só. Principalmente na época que quando ele veio aqui pro Brasil. Sabe? Ai. Não, só, não, só que essa daqui é muito zoada. Uma escola americana, ó... Está usando uma Justin Bieber como forma de tortura. Finalmente eles perceberam. Aê! O negócio é o seguinte, eles têm que fazer arrecadar dinheiro para uma fundação de caridade. E o que, que eles estão fazendo? Eles estão tocando no alto-falante da escola direto o som do Justin Bieber. Que coisa absurda. Nossa, velho. É, olha só aqui, ó. Olha só, eles querem arrecadar $500 para crianças órfãs em Gana, na África. Aí. É uma boa ação, tá. Só que o problema é que eles estão direto, no ouvido dos alunos, cara. Todo santo dia. Ó, um deles disse ao repórter a seguinte afirmação. Estamos pra ficar surdos. Não é pra menos? É tortura psicológica. Não. Vocês se lembram quando o Shiryu de dragão enfrentou... A Medusa? Ele se cegou? É. Eu acho que os alunos estão quase se... É. Se surdando. É isso aí. Surdando. Se surdendo. Como que faz isso? Enfia o dedo no ouvido. Enfia o dedo, fura. Nossa, o ouvido. Que tá forçando. Cara, porque olha só. Verdade, não, força de se... vontade pra fazer isso. Tá. É isso aí. Cara, é tipo Justin Bieber 20... Cara, é 5 horas, cara. Não, realmente, até eu faria a mesma coisa. Não, eu faria pior. Eu na aritmética... Cara, não dá. Eu não consigo prestar atenção na aula. Silêncio. É, e ainda com Justin Bieber. Na verdade, essa que é a parada. A gente pode esquecer do Justin Bieber, presta atenção nas paradas. Daqui a na verdade, é aquela questão, né? Você vai usar o Justin Bieber, né? A música dele pra torturar o pessoal. Mas eles vão escutar tanto aquela música que... Aí é uma forma de... O som dele em todo lugar. Amém. Ah, não, vamos fazer todo mundo esquecer do Justin Bieber. É o jeito. Então, era uma boa... bombardear ele com a mesma música. Então, a humanidade tem esperança, galera. Que bom. Vamos à próxima notícia. Imagina se fosse no Brasil, eles iam botar o Lepo Lepo. Ai, meu Deus. Não dá ideia, não dá ideia. Não. É melhor deixar aqui. Próxima. 13 de março, olha só, a regra dos 5 segundos existe. O quê? É, ela existe. Como assim? Ó, parou o tempo. É, o que é a regra dos 5 segundos? Pois é. A regra dos 5 segundos foi inventada por gordos pra comer comida do chão. Digamos que uma comida cai no chão, você tem 5 segundos pra pegar ela antes que as bactérias tomem conta. É isso que a regra diz, mais ou menos. Ai, meu Deus. É. Foi gordo que meteu isso. Foi. Com certeza. Foi. E olha só. Gordo não se contenta nem com comer do chão também. Né? Não, porque se cair aquele pirulito, aquele sorvete, tu junta do chão e tu come. Que nem o chá. Sorvete não. Ah, não. Tu corta aquela camada de baixo. Bob Esponja. Tu corta aquela camada de baixo. Pega o sorvete da menina e bate com os cílios assim pra limpar tudo aquela. É por aí. Tá, continuando. Caraca. Olha só. Estudantes da Universidade de Ashton, em Birmingham, provaram que a regra dos 5 segundos existe. Quando descobriram que o tempo é um fator significativo na transferência de bactérias do chão até um pedaço de comida. Ou seja, a bactéria tem velocidade, ela é a 5 segundos por hora, sei lá, centímetro. Ó, durante a pesquisa, eles monitoraram a velocidade que a bactéria Escherichia coli e outras se espalhavam em torradas, macarrão e outros alimentos gordurosos. Além de encontrar evidências para apoiar a regra dos 5 segundos, ele descobriu que o tipo de piso é crucial para a transferência de bactérias. Ah, claro, se cair numa lama, tu não vai querer juntar, né? É, realmente. Tem limite, né? Ou areia, né? A regra dos 5 segundos não é... Não é divina. Pelo amor de Deus, gordo também não vamos ser desesperados. Ah, cara. A menos... É suficiente pra todo mundo aí. A menos que você seja um zumbi. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Vai te catar. Olha só. Consumindo alimentos que caíram no chão ainda carregam um risco de infecção. Oh! Não precisa ser estudioso pra saber disso. É. Cara, mas o interessante é que só de você comer as coisas com a mão, você já tá pegando infecção. Olha só, mais uma vez depende muito de que bactérias estão presentes no chão. Então quer dizer que, você, Edgar, se cair, sei lá, só comida em cima de excremento, cocô, bosta, você comeria? Tentaria aplicar a regra dos 5 segundos? Não. Não? Nem dividido assim, cortando a superfície que tá suja? Não? Não. Não? Não existe comida no mundo que me faça fazer isso. Não. E você, FC? Cara, não vou responder. Também pior, não. Pior. O que, que eu estaria fazendo comendo perto? É, cara. Eu não. Não, cara, não é. Não é. Primeiro assim, que o cheiro já não ia me permitir isso. É. E questão de sobrevivência, tipo, tu tá lá e tal, cai. Tu tá... Aí o negócio muda, gente. Aí o negócio muda. Pior que muda. Quem achou que o filme O Sobrevivente? É. Eles escondiam arroz, eles estavam planejando fugir, né? Aí tinha um cano, tipo um tipo de cano com uma correiazinha que eles levavam, que era a latrina deles. Eles... Ai, meu Deus. Daí eles começaram a esconder o arroz naquele fundo daquela latrina, ou seja, era a comida onde eles cagam. Por quê? Porque tinha que precisar sobreviver, né? A regra dos 5 segundos passou longe daí, bicho. Foi a regra dos 5 anos, mas não. Nossa. Próxima pergunta. Ah, que pergunta? Próxima notícia. É mesmo, notícia. Hadouken. Olha só, 15 de março de 2014. Taiwanês. Onde é Taiwan? É, como é que se fala? É Taiwan? Taiwan. Ah, Taiwan. É, Taiwan. Eu pensei que fosse Taiwan. Taiwan. Taiwan tá aí. E depois desse podcast, vai nascer um monte de nenenzinho, vamos chamar de Taiwan. Que brasileiro é brasileiro pra nome, é coisa. É, Gomes Nildes, né? Tá. Taiwanês foi resgatado com vida após permanecer 4 dias sepultado vivo. Olha só. Como é que é? É, se ele tivesse sido sepultado morto, ia ficar difícil pra tirar ele de com vida, né? É isso aí, é. Ó, o caso aconteceu na aldeia de Xiaotun. E detalhe, o que que tem de tão estranho nisso? Ó, segundo a polícia local, o homem identificado como Xien? Disse que... Não. Mais se... outro nome que vai pegar. É isso aí. Disse que não se lembrar como foi parar dentro de uma vala. Ele acredita que possa ter caído no buraco por causa de excesso de bebida. Que loucura. Uau. É, ele tava bem porra. Bom, se ele não lembra e ele caiu no buraco, no mínimo a gente já deduz isso. E falar em morrer e não morrer, cara, eu vi uma notícia muito estranha esse dia também, cara. É. Um cara, eu não lembro qual foi o país, gente, desculpa aí, mas é asiático. É. Ele foi condenado à forca. É. Aí depois de 20 minutos ele não morreu. Tipo, botaram ele, cara, é legal, daí ele fica, rola aquele negócio no pescoço que desloca, alguma coisa assim, sempre machuca. Então ele ficou bem machucado, mas não morreu depois de 20 minutos, pendurado. Aí o governo fez o quê? Botou ele no hospital, né? Quando ele sarar, vão matar de novo. Não, você é burro, cara, que loucura. Isso é tipo... Simples assim. Cara, isso... Primeiro, por que não mata logo? Vai ter, porque ele tem que ter saudável pra morrer. É porque ele foi condenado com aquela. Especificamente. E outra, ele não foi condenado à forca? Ah. Então ele já passou, velho. É isso aí. Se ele não der jeito, o problema é do governo. Sabe que é. Por mim, ele não devia mais morrer. É. Ele já teve a condenação dele. Já cumpriu. É isso aí. Ele ia acordar e ia. Outra coisa, isso me lembrou o caso da pena de morte. Da pena de morte, não, da ressurreição por eletricidade. É, a pena de morte por eletricidade. Como assim? É, que faziam testes em cadáveres e cadáveres de criminosos. Ah, sim, eles proibiram por causa que tinham medo que o cadáver ressuscitasse de vez e eles tivessem que liberar porque ele já cumpriu a pena de morte. É isso aí. Zumbi não é bem. Não, porque o pessoal tinha uns caras fazendo teste com eletricidade em corpos mortos. Acho que já ouvi. De prisioneiros por quê? Porque prisioneiros não tinham. Não tinham nenhum direito, né? Acho que já alguma coisa assim. A gente falou numa edição. É, daí, mas que alguém pode não ter ouvido. Alguém muito, sei lá, alguém muito... Poxa vida, você não ouviu, cara. Como assim você não ouviu? Mas você não ouviu, você é fraco. Você não sabe, ele tá se redimindo agora. Então, eles pegavam e tentavam eletrocutar os cadáveres pra ver o que acontecia. E o pior é que se mexiam. Porque ainda tem algumas ligações assim, impulsos elétricos vão movimentar. É. Então... as autoridades da cidade tinham medo que os cadáveres dos prisioneiros se ressuscitassem e tivessem que liberar. Aí proibiram esses testes. Isso é demais, cara. Mas ia ser bem bizarro ver um morto dançando na sua frente, né? É. Um morto muito louco, um morto assim, muito na vida louco. Real. Cara, tumba laca, tumba, tumba. Agora, falando em morto muito louco, isso aqui é lembra de filme, olha só. Canguru Jack toma bomba. Aí. Sim? É. Foi encontrado na Austrália um exemplar de um canguru o fotógrafo Jason Simpson. Olha aí. Ele achou um animal bombado. E detalhe, que... Cara, é sério. O canguru parece um lutador de King of Fight. Os músculos dele são super definidos. Parece o Joey. Ele parece lutador de jogo parece de luta. Parece o Hulk Hogan, velho. É, ele parece. É um canguru. Imagina aquele canguru dos pinguins de Madagascar. Aquele canguru zoadão, de boladão, que gosta de brigar mesmo. É nessa linha. Cara, tu assiste pinguim de Madagascar, velho. Cara. É um desenho bacana. Cara. Eu não acho. Assiste pro meu filho. Cara, é um problema seu. Você, a sua opinião não importa. Não who cares? Who cares? Quem se importa com a sua opinião? Oi, público! Onde é? Enfim, é bizarro, cara. E antigamente tinha naquela linha de boxe nos anos 30, tu via filme de pessoas lutando com cangurus. Isso é muito sinistro. Cara, antigamente era estranho esse negócio lá. Não tinha muitas regras de matar os animais, os direitos humanos, então. A peta. As lutas eram bizarras. Tipo, era esse cara é forte, vamos botar ele pra lutar com um urso. Antigamente tinha isso. Tipo a Brienne do Game of Thrones. Como assim? A Brienne, ela luta com o urso no Game of Thrones. Ah, é? Uma temporada. Pô, velho, eu acho que ainda não cheguei nessa parte. E por falar em Game of Thrones, teve um professor. Eu vi essa. Que semana passada ele. Retrasado, eu acho. Ele ameaçou a turma que tava fazendo barulho em dizer quem morria na nova temporada do Game of Thrones. Que ele leu o livro. Porque ele já leu o livro. A maioria dos alunos, das pessoas da Escopeira, não leem o livro, só assistem o anime. Só assistem a série. Aí, tipo, ele ameaçou pros alunos dele que ia contar quem ia morrer. Spoiler total, cara. Pô, velho, ele ia contar que o Robb Stark ia morrer. Que droga, velho. Spoiler total. Se você já ouviu nosso programa sobre Game of Thrones, você já sabe quem vai morrer e quem não vai morrer. É. E quem vai ganhar até agora, até o Stark vai morrer, vou botar a cabeça do lobo dele na cabeça dele, assim. Vai ser demais. Vai ser meio estranho. Próxima da notícia. Meninas, conhecem John Connor? Não. Conhece esse garoto? John, agora não. Aí. Tem tira te procurando. Abaixe. Venha comigo se você quiser viver. Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Tá pronto. Maneiro, meu próprio exterminador. Oficina Infor Presentes, sempre o melhor pra você. Hasta la vista, baby. Olha só. Agência de Toninho. Cara, tá difícil conversar aqui com uma... 17 de março de 2014. Agência do Toninho do Diabo contrata gente feia e estranha. A gente não sei do que quem capeta. Quem é Toninho do Diabo? Olha só, é assim... Toninho do Diabo é um projeto de Zé do Caixão? Não. É assim, tem aqueles filmes... Sabe quando tu vê um filme, tem um filme blockbuster, e sai aquele filme genérico dele? Pois é, o Toninho do Diabo é a versão genérica do Zé do Caixão. Exatamente. É, e tu olha pra ele, se tu vê ele de costas, tu vê o Zé do Caixão. Se tu vê ele de frente, tu vê o demônio. Que ele é feio. Só que ele assim, ele é, sei lá, é um pouco... É porque, tipo, o nome tá dizendo, né? Toninho do Diabo. É. Ele veste uma capa vermelha, uma tal de uma cartola. É. Ele e o Henrique Cristo são, digamos assim, a versão beta do Apocalipse. Nossa, velho. Não, tu imagina ele e o Henrique Cristo, cara. Lutando, ia ser da hora. Ia ser da hora. Tá. Então, olha só um anúncio dele. Se você é tão feio que parece que tá chupando limão, essa é a sua chance de só dar uma estrela de cinema. A agência Assombração. Assombração. Nomezinho criativo. Assombração, especializada em talentos esquisitos, está buscando gente para fazer parte do elenco do novo filme de Toninho do Diabo. O Hospital Amaldiçoado. Será que é filme brasileiro? É. Ah, não, é. Então não tem um tal de não sei o que do diabo, aquele filme brasileiro. Não. Olha só a continuação do anúncio. Quero gente. O homem que enfrentou o diabo. É por aí. Olha só, quero gente que seja mistura de trombada com caminhão, com chaminé. Olha só, gente que seja tão feia que a forma tenha acabado, que não tenha conserto. Mas não adianta vir com maquiagem, tem que ser diferente. Ou seja, entre aspas, feio. É, né? Porque o demônio. Do Marquito pra cima. Algo assim. Caramba. Desculpa aí, Marquinhos. O cineasta, que vulgo cineasta, segue o mesmo passo de Zé do Caixão e quer pessoas feias ou que façam algo bizarro. Quer saber, cara? Não acho que você não ia falar vulgo cineasta, não. Porque eu acho que tem filme dele que é muito melhor do que essas produções da Globo aí, velho. Exato. Porque melhor do que... Às vezes o cara fazer um filme trashzão mesmo, de terror, dos trash do fundo da lata do trash... É. É melhor do que ele fazer um filme onde o pessoal vai pensar que o Brasil só tem favela e mato. É isso aí. E palavrão e sacanagem. Tá. Olha só a descrição. Ó, pra começar a filmar um novo filme, ele já diz: já temos um garoto que se prende por um gancho e uns loucos que costuram a boca. É esse nível de bizarrice que ele quer. Ele quer algo como um artista de circo. Explica o dito diretor, filho do capiroto. Vulgo filho do capiroto. É você, Satanás. Que apesar de não pagar cachê, promete ajudar os artistas. Olha só. Como assim? Ah, traz o dever de matemática que eu faço. Não. Olha só, a gente prepara os atores. Não plantamos em um filme só e chega. Damos cursos. Não quero que só eu apareça. Quero dar oportunidade pra todo mundo. Ó, detalhe, uma das pupilas do Toninho do Diabo é a paulista Bianca Cristina. Ou melhor, a mulher Bambu, a loura que ficou famosa na internet em 2011 e estreou o último filme da agência. Você rodou? É, não, da Toninho do Diabo. É, mas a mulher Bambu é... Olha só. Vocês lembram também das pupilas do Henrique Cristo? As músicas que elas cantavam? Como é que é o nome delas? Henriquetes, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Que elas faziam paródia de música, tudo com o nome do... Tipo, vocês já viram uma paródia que fizeram do Gangstar? É. Nossa, velho. Nossa, Deus, cara. Horrível. Aquilo é trash, aquilo é trash sem ser de terror, bicho. Aquilo, tu olha assim... Não, como assim sem ser de terror? Não, eu fico imaginando assim o seguinte: chegou o fim do mundo, aí tu descobre que o Henrique Cristo é mesmo. Não, não é. Como seria? Não é. Cara, não é. Seria o maior pokerface da história da humanidade, porque todo mundo ia ficar olhando: como assim ele é? Como... Não é. Seria... Não será, nunca serão. Não ser porque... Nunca serão. Não, nunca será, cara. Mesmo. Ia ser o maior tropeço épico. Bem no finalzinho da parada. Não vai rolar. Não vai rolar. Não, por mais que não role. Mas já imaginou se não fosse. Não vai rolar, não vou nem imaginar essa desgraça. Não, seria muita maldição. Na mesma hora eu ia falar: capeta, bora. Vamos lá, vamos lutar, capeta, vamos. E as ordens de Satanás iam se encher como nunca. Ah. Nunca. Seria o momento mais dark da história. Próxima notícia. Olha só, falando do demônio, olha só, no começo desse ano a Igreja Católica falou que o demônio estava ativo em várias regiões do mundo. Tanto é que estava treinando padres para rituais de exorcismo. Se é verdade ou não, não sei, mas olha só, dia 18, uma mulher que tentou matar o marido disse que estava possuída pelo demônio. Ela chegou e disse... Bem, se ela fala, né, velho? É. Quem sou eu pra duvidar, né? Não, quem sou eu pra duvidar, eu sou uma pessoa pensante, né, velho? Porque como, que coisa melhor pra se livrar de uma prisão do que falar que tava possuída pelo demônio? Olha só, vamos falar que é doido. Nos Estados Unidos, olha só. Por que fazem isso, essa estratégia aí? Quem assistiu o Batman Cavaleiro das Trevas, viu? É. Não, é Batman Begins. É. Viu lá, o cara fazia, o cara cometia um crime, ia lá e fingia que o cara era doido. É, pronto. Justo. Tá livre. Acho justo. Cara, mas olha só, nos Estados Unidos uma mulher, ó, bateu no carro na porta de uma igreja e esfaqueou o marido no Tennessee, olha aí, Tennessee, interior, aquela coisa lá com os caipiras e tal. Mas jacaré é, e... É, jacaré, caçar... Overcraft na rua. É, essas coisas. É. Não, cara, sabe aqueles pântanos lá que tem aquelas... aqueles pântanos que tem umas... uns... Eu passo? Não, continua, vamos lá. Isso aí é vintage. Ah, tá. Tipo aqueles pântanozinhos que tem uns... A terra do Derby, basicamente. A terra não, do o pântano Derby. Que tem cheio de riozinho assim, que o cara vai com aqueles barcos que tem o ventiladorzão, cara. Sempre quis andar daqui. É que os caras dormem com as primas, tem aquelas trancinhas... Eu tô falando... Família buscar peça, tem coisas. Um eu tô, fa- eu tô o estereótipo. Falando de um barco. O momento tem um barco que, ter... que é um ventiladorzão atrás. Tá. É isso que eu tô falando. Tá. Tô falando. Olha só, de... Stephanie Hanna, de 23 anos, alegou que estava com um demônio no corpo. Ela foi presa de tentativa de vandalismo e de matar o marido. Não importa se tu tentou matar teu marido. Importa que tu bateu numa igreja. Como assim? Não, porque prenderam primeiro por vandalismo, depois por matar o marido. Tipo. Interessante, muito interessante. Isso fala muito do local. Você pode matar as pessoas contando que você não quer nada nem patrimônio público. Oh. Com isso. A igreja é patrimônio público? Talvez. Talvez na Idade Média. que o povo pagava. Não. Tá, enfim. Ela tentou matar o cara. O que vocês acham disso? Acho que o demônio está tentando destruir a família agora da forma literal? Não da forma espiritual como ele estava antes. Bem, a minha opinião sobre isso é nula. Eu prefiro não comentar. Rapaz, acho que é muito fácil botar a culpa no demônio, assim. Não que ele seja do bem. Mesmo porque quase todos os problemas das pessoas eles responsabilizam ele. É. Tadinho. As pessoas podem resistir a ele. É isso aí, vocês podem resistir. Tadinho do demônio, vocês colocam a culpa no demônio, coitado. Cara. Não, também não é assim. Eu sei. Próxima não, calma aí. Próxima. Tá, vamos lá. Próxima mesmo, tem certeza? É. Tu não quer falar mesmo de igreja, né? Não. Então vamos falar de igreja. 18 de... Não. Depois. Essa daqui não é bem igreja, mas muita gente cara como uma religião. Olha só. Uau! Petição quer mudar o nome de Minas Gerais para Erebor, a cidade dos anões do Senhor dos Anéis. Erebor. Como é que é? É. Tem um grupo de mineiros que, aliás, combina até. Minas City. Minas, isso. Minas aquilo, Morgos. E quer mudar o nome de Minas Gerais para Erebor, a cidade do Escudo de Carvalho, do Senhor dos Anéis. Interessante. Acho que eles ficaram fissurados por The Hobbit. Não, porque a descrição da cidade combate muito com Minas e tal. Interessante, cara. Eu assinaria. Cara, eles estão pensando... Interessante, né? Tem uma cidade que é conhecida como... De onde você veio, Vim de Erebor? Poxa, cara, seria... Ah! Não, cara, eu ia mudar pra lá e ia me naturalizar mineiro. E no Brasil? Ereboriano. E no Brasil. Olha só. De procure no Facebook. Procure no Facebook a seguinte página. Minas Gerais é Erebor. Cara. Vai ser aprovado de alguma forma isso aí? Beleza. Cara, primeiro, mineiros. É tipo mudar toda uma cultura. Mineiros, anões, cara. Faz todo o É Erebor. Quem te conhece não esquece jamais. Não ia ter que mudar uma musiquinha, né, velho? O Erebor, quem te conhece não usa condicionador, sei lá. Vamos lá, próxima. Não, isso aí. Bota em Erebor. Vamos é isso lá. Aí. Homem-Aranha ataca de novo em Paris. O quê? É. Famoso escalador, famoso por escalar altos prédios, monumentos, sem uso de equipamento de segurança, Alan Robert, conhecido como Homem-Aranha. Peraí, qual dos dois? Foi o Alan ou foi o Robert? Fala alguma coisa, cara. Fala alguma coisa, diga. Alan Robert. Qual dos dois? Chamado de Homem-Aranha Francês, completou mais uma façanha nessa quinta-feira, dia 20. O alpinista completou os 186 metros de uma torrena região da Défense. Lá não sei falar francês. Le merci beaucoup, le beau distrito. Distrito de negócios ao redor de Paris, sem uso de cordas e equipamentos. Nossa. 186 metros, um prédio de 186 metros. Cara, se disseram que esse brother era da Rússia, eu acreditava. Mas ele é francês. Capaz. Sabe que os franceses foram os caras que mais fugiram na Segunda Guerra? Eles são conhecidos como... Todas as guerras francesas, historicamente, eles, vamos dizer assim, dão no pé. E falar em França e guerra, o grande Napoleão Bonaparte. Ah, um grande estrategista. Quem nunca ouviu falar que Napoleão era baixinho? Mentira. Ah, ele é só era anão, né? Historicamente, a altura dele foi traduzida diferentemente por quê? Porque os ingleses, eu não sei, os ingleses ou os americanos, têm um problema com o unidade de medida. Mas não tem aquele quadro. Tinha 1,70m de altura. Pois é. Então ele era mediano. Não era baixinho. Eu acho que na cultura deles ele é considerado... Não era considerado anão, ele era normal. Porque a nossa estatura aqui é diferente da estatura de mesmo lá. Assim, cara, o lance foi a tradução. De acordo com a transferência das medidas, ele ficou com 1,60m. Caramba. Aí, tipo, por isso, como pensaram que ele era baixinho, mas não, ele tinha uma altura normal. Eu tenho 1,75m. Ah, por isso que tem coisa que eu olho pra baixo toda vez que eu falo contigo. Próxima então, notícia. Ele era um pouquinho pra baixo, velho. Tem o quê? 1,76m? 80. Oh! Tipo, ele vai olhar. Opa, só 1 centímetro pra baixo. Tá bom. Próxima olha só. Pastor tatua cruz de graça em fiéis. Cruz de graça, então quer dizer que tem preço. Não, tipo, olha só. Pastor Zack Zender. Ele faz tatuagem de graça. É. Nos clientes. Tatus. Adivinha onde? Na Flórida. Praia, Flórida. Essas coisas. Então, você apoia essa iniciativa desse pastor? Porque um dos preceitos da igreja é que o corpo teoricamente é sagrado, né? Deus não apoia muito esses rituais que marcam o nosso corpo. Na verdade, eu sinceramente eu não faria uma tatuagem. Sério? Eu sou meio preconceituoso com o que é isso. Não, primeiro, não, eu acho que você não precisa de tatuagem. Só porque a tatuagem é preta? Ele tem a tatuagem da Via Láctea nele. É isso aí. Eu sou inverso. Olha, eu vou ser bem sincero. Quem de vocês não fica com receio de falar com alguém que tá cheio de tatuagem? Não que seja errado, mas já que você não, é supertão... Você pode até assim achar, assim, não, eu tô errado em fazer isso. Mas quem não sente? Eu acho difícil alguém dizer que não... Ah, eu não sinto assim de imediato. A pessoa olha, ela já... Não, isso é verdade, cara. Sempre vai ter aquele preconceito, você vai ter dificuldade pra arranjar emprego. Isso. Você vai ter... Fora que é uma coisa que você nunca vai poder se arrepender. É. Não, pra retirar. Muita gente se arrepende mesmo. É. Não. Arrepender pode. Se arrepender, você vai se arrepender, mas quer dizer que você vai conseguir fazer alguma coisa a respeito, né? Tá, o Dark Lord, tu sabe por que escolheu essa personagem, tá fazendo esse especial toda hora, né? Já entendeu? Já. Tá, não vou explicar, isso é outra dica. Enfim, continuando com o nosso assunto. Ó. Por que, cara, isso, meu? Tem que até aqui. Você tem que me perseguir. Um minuto de silêncio? É, continuando. Continuando, tatuagem. Eu faria, sabe qual? Ah. Uma em cada braço, em cada mão. Eu pensei que ia falar outra coisa, mas vamos lá. Tipo assim, tipo, uma em cada. Que tatuagem? Ah? O que você tatuaria? Eu faria o número e o código de barra de duas armas. Uma da Magno 46 numa mão. Pra que tu ia? Peraí. Código de barra. Não, pra tu... Ah, código de barra não. O número... Não, pra tu entender como funciona a mente humana. Humana? Até que eu vou tatuar. Humana até que se tornar um problema contrário. De duas armas. No meu braço. É o código de registro delas. Eu coloco... Não, bro... Porque como assim? É quando ele for comprar a arma lá, que ele... É. E duas armas, a Magno 46 e a P228. Porque a Magno 46 é a melhor arma, a mais potente. A P228 é a mais precisa. Ela é uma submetralhadora praticamente. E qual o significado disso? Eu sou o mais potente ou o mais perfeito? Se você jogou Counter-Strike, você sabe. Counter-Terrorist win. Qual o significado dessa arma? O significado da arma é um negócio da tatuagem. Pois é, nossa, eu estou... Não, que toda vez que desce o soco... Meus braços são duas armas que eu uso pra escrever no computador. Não, que toda vez que eu acertasse alguém, seria... Seria... Acertasse alguém o quê? Tu luta MMA? Seria o calibre. Tu é... Quem disse que não? Tu é a droga de um vigia. Ah, não menospreze... Que vigia uma escola! Mais ou menos... mais ou menos. Ei, exatamente. Quando eu acertar. É perigoso pra caramba. Quando eu acertar alguém, vai ser perigoso. Quando aparece um Pong, ele tem que espantar pro Pong no cagar dele enquanto ele tá baixando dados. Não. De procedência duvidosa. Continuando. Quando eu acertasse alguém, seria com calibre. Não, velho, ia ser com a sua mão. Aí, vamos logo passar. A próxima notícia é que o mês foi zoado. E continuando meio zoado, crianças atravessam o rio dentro de sacos. Isso é dia 20 em no Vietnã. Vietnã, tudo pode acontecer, cara. Não, a China tudo pode acontecer. Cara, qualquer pessoa de olho puxado ou que fale que beba muita vodka, o negócio fica estranho. Aquele lado do mundo lá é um lugar, é a terra de ó. É um negócio zoado. Tá. Continuando, olha só, tudo aconteceu o seguinte, caiu a ponte, né? Tem um rio que dividia. E os pais, eles colocam a criança dentro do saco, literalmente dão um nó, e o curumim fica dentro do balão. E eles atravessam o rio nadando. Pra levar as crianças pro outro lado. Flutuando. É, flutuando. E aí, tipo aqueles soldados assim que aparecem em filme, eles carregando as malas e tal, só que eram crianças. É, dentro. E tem vídeo disso na internet. Ó. Cara, faz sentido. Faz sentido, deve ser até meio inteligente. Ele sai seco e vai pra escola, cara. Tipo, simples assim. Olha, guri, hora cada de. Hadouk, hora de ir pra escola. Vamos colocar ele no saco. Cara, é sério. As autoridades depois. Eu já fiz isso mais ou menos, sabia? Como assim? Quando eu morava em Boa Vista, Roraima, era um bairro meio zoado. Quem conhece lá, o Santa Luzia. Antigamente chamado de Pintolândia 3, mas virou Santa Luzia, graças a Deus. Aí, porque era num deputado lá, sei lá, algum político de lá que tinha o sobrenome Pinto. Aí ele fez esses bairros, tinha 3 ou 4, se eu não me engano. Aí lá era muito zoado, era tipo, não tinha asfalto. Quer dizer que tu vivia nas ruas? E as ruas? Quer dizer que eram bem zoadas, então tinha aquele buracão, assim, aquelas crateras, e quando chovia, aquilo enchia de uma forma que ficava lagos, verdadeiros lagos. Então a gente botava uma sacola no sapato assim, mais ou menos, até a canela e ia! Seja o que Deus quiser. A gente era uma jornada, cara, a gente escalava pela cerca do vizinho, assim, a cerca, passava agarrando na cerca pra não pegar no chão, pra não se molhar. Pegava duas pedras e jogava uma, pulava nela, pegava outra, jogava na frente, pulava nela. Era um puzzle. Tipo, cara, então quer dizer que você vivia no Pinto? Ai! Você saindo da sua própria boca, você via no Pinto? Você via no Pinto? Isso vai lá. Pintolândia? Pintolândia? Não coloca isso não. Então quer dizer que o bairro era Pintolândia? É. Ai! Era a terra dos Pinto. Mas virou Santa Luzia. Santa Luzia. Já localizou um lugar muito bacana. Caramba, cara. Próximo. Sabe que isso vai pro ar, né? Não. Vai. Cara, não faça isso. Olha só. Dia 20 de março. Ele já falou um monte de dia tempo. 20 de março. Literalmente, palavra bosta. Dia 20 de março. Júri não aguenta e cai na risada. Júri, as pessoas que juram. É, júri não segurou a risada durante o julgamento no caso de violência sexual em Londres. O júri teve que ser dispensado de alguns minutos ao saber que o tamanho do pênis do acusado era de 6,3 centímetros. Como assim? 3,3 centímetros. Como isso veio a ser um crime? Não, crime não, assim, como. O que se influencia num caso, assim? Como assim? Tipo, olha só, você tem que saber... Seria a prova? É, não, seria o nível da violência que a mulher sofreu. Não, cara. Não. Ah, então eu sou louco. 6,3 centímetros, cara. O que dá pra fazer com 6,3 centímetros? Nada. Cara, o meu mindinho tem 6,3 centímetros. Cara, isso é questionável. Depende também, né? Não, cara. Sim, depende. Depende. Não. Não, cara. 6,3 não é um. Não, tipo, é 6,3, cara. Não, não dá, velho. Eu acho que isso não vai ao ar, não, velho. Não, não. Ele tá falando do tamanho de pênis. Não, mas a gente não está ofendendo ninguém, isso é o fato acontecer. A gente está ofendendo, a gente não pode falar. Não, a gente não pode. Mas não vai pra uma versão online, então. Tá, continuando. E aí? Debate. Se você fosse esse cara, como você conviveria com 6,3 centímetros? O que você faria se você acordasse e tivesse 6,3 centímetros? Sumiu o resto? Sei lá. Eu tô sem resposta aqui. Eu tô... Cara, e o que... Realmente, eu não sei se isso é... Como isso pode ser relevante no júri, velho? Foi encontrada uma pegada de 40 centímetros, o pênis do cara tinha 6,3 centímetros, encontrado uma bituca de cigarro com o DNA dele. Como assim? Que prova, hein? Como é? E vamos pra próxima. Gato entra para o programa espacial do Irã Legal. Teherã. O Irã selecionou o gato persa como o melhor candidato para seu último teste para uma missão tripulada ao espaço, que o governo quer realizar em 2020, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira. O bichano seguirá os passos de uma verdadeira fauna de cães e macacos, que estavam entre os maiores astros dos programas espaciais. Quem nunca viu um desenho animado onde o cachorro ia pro espaço? Cara, até o pica-pau foi pro espaço. Pois é, o pica-pau foi pro espaço algumas vezes. E isso é estranho, porque, tipo... Por quê? Aí o animal vai lá e ele vai fazer o quê? Ele não sabe apertar botões? Não, mas ele é treinado pra cumprir tarefas simples e específicas. Tipo, cagar e comer? Não, tipo, respirar e ver como o organismo se comporta. Alguém pode ser treinado pra respirar? Não, mas... Então você bota o ar pra fora. Agora bota o ar pra dentro. Agora bota o ar pra fora. Agora bota o ar pra dentro. Vai, um, dois, um, dois, cara, um, dois. Eu não sou cientista. Eu não tô cientista. Mas você brincadeira, tem que... gente. Tem motivos pra eles mandarem as pessoas pros animais pro espaço. Pra saber o comportamento como é que das células. Das células, do negócio do organismo, como é que fica funcionando. Enfim. Mas agora estão botando o gato pra lá. Cara, e falar em Ásia... Rolou uma coisa bem zoada esses tempos. Quem nunca viu aquele ditador da Coreia do Norte? Tem diferença? É, não. Coreia. Uma tem o Psy e a outra não, né? É. Acho que é a que não tem o Psy. O ditador de lá, da Coreia sem Psy, ele tem um cabelo zoado. Quem nunca viu o Kim Jong-un? Kim Jong-un. Ele tem um cabelo zoado, velho. É tipo, é pelado nos lados e em cima tem aquele tufo de capim. É o palhaço bozo invertido. É. O palhaço bozo invertido. Mas beleza, ele tem o cabelo zoado, ele pode, ele é rico e é um ditador. Mas aí ele resolveu que todos os homens da Coreia do Sempre Sai tem que usar aquele cabelo. Simples assim. Você não entendeu a visão? Ele estabeleceu uma lei. É, uma padrão, lei. Padrão, é. Nossa. Uma lei. Ele é ditador, é ditador. Isso então, é morte. De acordo com a lei. Você tem que ter aquele cabelo. Que me execute. Cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Você não entendeu a visão do cara. Se ele padronizou todos os cortes de cabelo, quer dizer que não existe outros cortes. Não, não há gasto com isso. Minimiza os gastos com outras versões, outros modelos de cabelo. Isso é... Detalhe. Antigamente, até um tempo desse, ele tinha estipulado 10 possíveis cortes de cabelo para os homens e 18 para as mulheres. Assim, as podiam escolher entre os... Agora ele tem cortado daquele jeito, igual ele. E as únicas opções que o cara tem é pentear pra frente. Pra frente. Estilo emo. Ou mandar no meio. Não, e a pessoa que tem. Ou ficar que nem o Trunks. Aquela deficiência genética, não. Assim, de capilar. E a pessoa calva. Pois é. Que só tem cabelo dos lados. É. Então vai ficar pelada. Cara, eu só tenho uma coisa a dizer isso. Meu pai não curtiu essa lei. Meu pai é careca. Tu sabe, isso me lembrou um caso em fevereiro, aliás, falando a gente falou em fevereiro no começo do programa, que um árabe foi preso porque colocou o nome de um general lá do Egito no burro dele. Pô, mas... É, velho, não. Cara, em falar em nome, teve um negócio, uma companhia aí do exército, um americano, que colocou o nome do tanque dele de Lady Gaga. Nossa. Poderoso. Muito poderoso. Sim, cara, é um tanque de guerra. Você já viu Lady Gaga? O quanto é tipo... Não, cara, Lady Gaga, além de ela ser seca, magrela, nada a ver com um tanque. Mas faz muito barulho quando onde ela chega. Com certeza, muito estrago também. E principalmente, muito visual, cara, que a Lady Gaga chama atenção. O tanque também. Eu faria duas vezes. Próxima notícia. Ó, jovem parte... Essa é para as mulheres. Jovem perde parte do dedo por causa de unhas postiças. Como assim? Ele colocou a unha, aí ele viu que a parte do dedo dele tava ficando preta, e foi ficando preta, e tirou. Ele acredita que isso aconteceu porque ele não limpou o dedo antes de colocar, não limpou a unha, e o dedo também, porque apodreceu uma parte do dedo dele, ele teve que cortar a ponta. Uma dica que eu dou pras moças. O UFC, ainda bem que estamos com o pé do UFC aqui. Existe uma crença popular que esmalte faz bem pras unhas. Isso é mentira, gente, já foi comprovado, teve um episódio lá do aquele programa Bem-Estar, onde eles discutiram isso. As unhas têm poros, assim como qualquer parte do corpo, a unha respira. Então você tem que deixar aquela parte livre. Pra que ela possa respirar. Você tampar com esmalte vai fazer mal, vai causar infecção, vai causar inúmeras doenças assim que você pode ter através do uso de esmalte. Agora imagina uma unha postiça que tampa totalmente, é cola e um pedaço de plástico. Não, realmente, cara. É porque tem mulher que também não sabe usar, né? Eu acho que tem gente que deve usar isso aí. Tipo, eles falaram lá, tipo, você usar é uma coisa, agora você tá sempre com aquilo, sua unha nunca vai respirar. Porque, digamos, que é a ocasião. Tudo bem. Mas tem gente que não faz isso. Não tira. E não tira bem. É a mesma questão não das tira lentes. Direito. Das lentes. As lentes também, elas danificam. Entendeu? Só que tem gente que. Insiste. É fissurado em lente de cor, então ela vive usando e não percebe. E o pior, que tá prejudicando. Eles compram aquela lente pirata. É. Aí que o negócio pega. Aquela zoada, aquela feita com caco de vidro. Nossa. Caco de. Então. Aí tipo, você faz uma coisa que não tem proveito nenhum. Você vai ficar bonito e vai perder o dedo. Legal. Ótimo, maravilhoso. Aí você faz um joinha com ele, um positivo assim. Joinha. Joinha fingerless. É isso aí. Então, agora, 28 de março de 2014, funcionários pegam peça em população no fim de ano russo. Olha só. Fim de ano. Lá vem a Rússia. Você sabe? Mother Rússia. Você já viu aquela frase que se vestir de branco é a melhor forma de passar o final do ano? Pois é, funcionários de uma fábrica de leite tiraram fotos dentro do tanque e passaram pra toda a população do condado de Osmik, na Sibéria. Cara, eu já vi. Que revoltada, quase mata eles. Imagina só, você liga a sua internet e você vê aquele cara que trabalha na fábrica de leite dentro do tanque de leite que você toma todo dia, nu com os colegas, numa sala gay, branca. Cara, eu acho que tem chefe que é muito sem noção, cara, que faz as pessoas fazerem isso. Um dia desse eu vi na internet uma seleção de imagens desse tipo. Tipo um cara lambendo um hambúrguer. O hambúrguer da lanchonete onde ele trabalhava, ele lambendo, os caras tomando banho na caixa d'água da lanchonete. É zoado, velho. Os caras. Não, cara, eles postam na rede social, não, estou cara. Livre, a internet. Estou livre. Estou seguro. Porque a internet, né, pode fazer o que quiser. Ai, que burro, dá zero pra ele. Mas os russos têm uma brincadeira besta. Tem um... Consegui vencer uma criança. Vencer, opa. Mais uma dica. Continuando. Uma luta árdua. Sim, você está entre os reis. Continua. Calma aí. Continuando, e pra finalizar o mês, e pra finalizar essas notícias, eu quero saber qual foi a notícia. A gente tá gravando esse programa no dia 1º de abril. É, dia 1º de abril, olha isso aí. 1º de abril. Essas notícias não foram falsas, mas. Não foram. Vocês receberam. Qual foi a notícia falsa que vocês receberam, assim, que vocês acham que pode ser falsa? Que você espera que não seja. Que seja verdade, aliás. Que aconteça de verdade. Ah, eu vi aquele negócio do Pokémon, velho. Ah, o quê? O Google Maps tá fazendo um. Eu acho que. Fez um joguinho lá, uma jogadinha com a Nintendo, que agora vai ter um lance de Pokémon. Eles espalharam Pokémons pelo mundo e você pode achar eles e capturá-los. Nossa, velho. Através do Google Maps, você tem qualquer celularzinho. Cara, mas imagina só, velho. Tipo, quando tu estiver lá encontrando, tô aqui perto, sei que eu vou ver aqui uma daquelas miniaturas lá. Eu vi uma notícia. Caçudinha, lembra? Não, velho. O gelouco de Pokémon. Se você procurar no Google Maps, você vai ver a paradinha. Isso vai começar amanhã. De acordo com o que eu vi lá, né? Não sei se pode ser só. Não, aí bacana o pessoal que eu procurar. Quando eles encontrarem, vão encontrar uma Pokébola. Imagine só. Quando abrir a Pokébola, né? Broquebroque? Feliz 1º de abril. Não, o pior. Sabe a notícia que eu pirei? eles mostraram um vídeo com o que seria o Dreamcast 2. A SEGA voltando a fazer videogame. Nossa, cara, isso aí ia ser isso aí, isso aí não é trollagem, isso aí é maldade. Isso é maldade. É com, pessoa com que todo... não tem Jesus no coração. É. Isso aí é porque... Eu não gostei. É, a Tectoy, cara, imagina a Tectoy no meio disso tudo, que a Tectoy do Brasil tem licença pra isso. Se isso acontecesse, ia deixar toda uma geração de gamers órfãos pirando. Pirando mesmo, principalmente. E, rapaz, acho que eu não tenho notícia ainda. Eu tô muito por fora, cara, eu tô fora da realidade. Ah, você cara, falou... aquela dengue, foi uma dengue... Não, é sério, eu tô... Dengue não, paradoxo não, temporal, não só pela meu, cara, dengue, não só pela dengue, mas... Pô, todo o trabalho que a gente teve aí lá no. Lá onde eu trabalho, né? Foi muito zoado, a gente praticamente foi desligado do mundo. Então. Vou ficar sem nada pra falar. É, enfim, gente, não contem mentiras. Assim como eu fiquei. Não contem mentiras, não contem. Não, curto o primeiro de abril mesmo. Não, é bom curtir. O negócio é aquela brincadeira de mau gosto. Puxa, pois é, gente, nem, não vem com brincadeira de mau gosto. Não vem machucar as pessoas. Não venha dizer que o George R. Martin ele morreu ou que o Stan Lee já morreu. Não façam isso, Stan Lee. Isso é triste. Não comam cadáveres. É isso aí. Não tomem banho no leite dos outros. É isso aí. Não invoquem o demônio. Não façam isso. Não façam isso. E não confundem vacas com mulheres. Embora tenha uma certa semelhança. Vamos acabar com a alguma, sinceramente. Vamos lá. Acabou. É, nos vemos no próximo programa nesse mesmo canal. Falou aí. Vaca mole! Game over! Tá bom. Ó, cara. Também eu não sei. Cara. Onde mais seria para o pastor ter ideia de tatuar uma onda dessa? Rapaz, é assim que o mundo faz, o mundo acontece. E... Tá. Minha mãe. Então. Minha avó não, é minha mãe. Tá. O cara chamou minha mãe de vó. Que música é essa? Agora. Ah, essa música toca quando bota esses dois aí. Junto. Opa, já é mais uma dica, hein? Quem tá ligado na promoção. É isso aí. Quem tá ligado na promoção. Olha, vai, já dá pra saber só agora.